6 e 1. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Is back. Kid Vicious. É, Kid Vicious. Que figura, hein? Esse daí é o Depeche Mode, né? Strange Love. Kid Vicious Mix. Sei lá quem é esse cara, bicho. Ele fez essa doideira aí e ficou bom. Então a gente inicia o Flash House de hoje com essa pegada aí, né? Flash House é o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Mixagens de músicas velhinhas, gostosinhas, dançantezinhas e mixadinhas pelo tagarelo que vos fala. Eu tô enchendo linguiça até chegar no ponto ali de fazer a cabeça da música. É um vício que eu tenho, né? Então eu tenho que falar, até chegar no ponto do corte. É uma herança que eu trago lá dos anos 80, 90, mas espero que isso não incomode. Bom, na edição de hoje, no bloco que tá rolando aí, no primeiro bloco ainda, teremos ainda Black Box, Real McCoy, Greg DiMano, Coro, Susan Wright e Whitney Houston. É, famosa, né? Deliciosa voz que nos deixou. Bom, então é o seguinte, chega aquela mesinha pra cá, aquela cadeirinha pra lá, arruma espaço na sala, aumenta o volume e deixa o resto com o DJ Marcandi no Flash House, beleza?

Make it easier. Let them choose. Love of All. Bacana, né? Susan Rye, Because You Love Me. Coro, Because The Night. Olha os because aí. Greg DiMano, New York to Paris. Ainda, Real McCoy, Automatic Lover. Black Box, Right on Time. Depeche Mode iniciou o primeiro bloco, né? Tá rolando aí, né? O programa de hoje. Na verdade, é uma invencionice lá de um camarada chamado Kid Vicious, que pegou lá os acordes do Strange Love, do Depeche Mode, e fez aquela doideira bacana que você conferiu. Falando em doideira, né? De vez em quando rolam umas brincadeiras. Esse é o espírito do programa. Distrair você aí, é um sábado, né? Fazer você pelo menos balançar o pescoço, ou então arrumar aquele espaço na sala, como sempre digo, né? Aumentar o volume, ou então colocar um fone e ficar aí nessa viajeira que é o Fresh House. Olha, o segundo bloco tá bacana pra caramba também, não saia daí de jeito nenhum. Você está ouvindo Flash House. O artista. Olá, pessoal, nós somos da Banda Mutran e estamos aqui também na RioSulRádio.com. A arte. E você? Rio Sul Rádio. 6h39. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. Yes, and the Flash Population, the only way is up. Inicia o segundo bloco do Flash House de hoje, que ainda terá Patrick Hernandez, Pat Mix, Samantha Fox e Sweet Sensation. Então, é só aumentar o volume dessa bagaça aí. Down.

chegou ao futuro. lean on.